Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Gira Som. no sofá, lá no sofá. E depois vamos a ré, só para ver o que estudar. Agora que já sabes as notas musicais, tu já podes compor cantigas prosa reais. Se queres saber mais, eu dou-te uma lição. Vem comigo aprender a cantar esta canção. É mi em cima, de si sem dó, lá no solfá, lá no solfá. E depois vamos a ré, só para ver o que isto dá. É mi em cima, de si sem dó, lá no solfá, lá no solfá. E depois vamos a ré, só para ver o que isto dá. Eu sei que vais gostar. E no fim de aprenderes, tu já podes tocar. Pegas num instrumento, eu até te empresto o meu. Tens que aprender as notas e solfejar como eu. É mi em cima, de si sem dó, lá no solfá, lá no solfá. E depois vamos a ré, só para ver o que isto dá. É mi em cima, de si sem dó, lá no solfá, lá no solfá. E depois vamos a ré, só para ver o que isto dá. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Se for com ternura, mexe, mexe que eu gosto. Se a dança for linda, Sabe faz uma mulher na vida de um homem. Comigo estava tudo bem até ela chegar. Não conhecia a solidão, nunca senti saudade. Coisa, o meu coração foi se apaixonar. Perdi a minha liberdade e entreguei-me a ele. Aos poucos um olhar distante se tornou rotina. Não encontrava mais amor dentro dos olhos dele. Meu coração se iludiu com aquele menino. Mas voltei. Achei o rumo da estrada. Encontrei. De volta estou para as madrugadas. Igual à lua e à noite que morrem sempre perderam os bares da cidade. O vazio entrou de vez no meu coração. Até o meu melhor amigo já não me esperava. Encontrou uma mulher, uma nova paixão. Mas voltei. Achei o rumo da estrada. Encontrei. De volta estou para as madrugadas. Igual à lua e à noite que morrem sempre abraçada. Mas voltei. Agora estou aqui de novo. Voltei para os braços do meu povo. Achei o rumo da estrada. Estou para as madrugadas, igual à lua e à noite que movem sempre abraçadas. Este é o seu Canal 2 da Antena 2. Mais serenas.

teus companheiros. Da Marinha, vem defender a tua bandeira. Da Marinha, a tua pátria está primeiro. Da Marinha, da Marinha, da Marinha. Da Marinha, da Marinha, da Marinha, da Marinha. Marinha, Marinha, Marinha, Marinha, Marinha, Marinha.